Araraquara, Zona Sul. 2000 e vários, eu de novo. Rimando alerta o povo. André Sou, etc. Preste atenção na ideia, irmão, no som de resposta e informação. Queira não seguir o errado, e era o seu passado. Quando um trampo lhe foi negado por causa disso, pediu antecedente para lhe dar serviço, ficou difícil. Por isso eu não sou contra vários manos de ponta a ponta. Não tem uma saída, a não ser escolha bandida. Saiu ontem da tranca, vai fazer o que da vida? E é um sociólogo que só prejudica. Se você acha que explica, a verdade é uma só. Alternativa não tem, então nem vem falar mal da Febem, ou então da cadeia penita que aqui tem. Ideia pra trocar e defender aos manos que tão lá e não puderam debater com você. Quando cê foi falar da aula na EPTV, tá tudo ao contrário no sistema carcerário. E sempre quem tem culpa é o mano presidiário. Só que cê esquece que quem criou, que falhou, porque não pensou em regenerar e sim só em deixar o preso lá dentro no isolamento. Pensou que era um bicho, a consequência é só lamentos. Tá quase virando guerra civil no nosso Brasil. E eu espero que me ouviu, o moleque refletiu. Agora decidiu seu caminho e concluiu. Vai firmar nos estudos pra ter um trampo bom a todo custo, para brilhar uma estrela periférica. Aqui fala André, etc. Tô sério nas pistas, ouve aí e passa a vista. E mando pelo povo, relembro antigo e novo. De volta tô no jogo, levando a ferro e fogo. Tô quebra-cabeça, vem me ouve, não esqueça. Se rajada é pra que cresça, se serviu, veste a cabeça. Veste a cabeça. 2000 e vários, eu de novo. Rimando alerta o povo, André sou etc. Que nem andar de bicicleta, dá um rolê, vim te falar, vou te falar. 2000 e vários, ferro e fogo. Rimando eu tô no jogo, André sou etc. Que nem andar de bicicleta e falta pouco pra acabar, vou pedalar. 2000 e vários, eu de novo. Rimando pelo povo, na rima eu continuo no etc, não sou nulo. Desde quando começou, tô até hoje por amor. Jamais vou desistir enquanto que Deus permitir. Estarei aqui ali fazendo você refletir. Usando o meu dom, versando sei, não sou bom. Só rima alerta o povo, relembra antigo e novo. Em ano de eleição, por favor, presta atenção. Assim não sei se adianta, mensagem a gente canta. E faço o meu papel sem você, com a Glock debaixo da Tectel. Aquele mano, bom sujeito, bateu o desespero. Errou daquele jeito, perdeu a mãe no peito. Quando viu já tinha feito. Daí já era tarde pra ajudar, deu mó alarde. Mas vou mudar de assunto, vem comigo, tamo junto. Rolê no lado bom, agora sim caminho som. Valor a sua família, esqueça aqueles que dá pilha só pra coisa errada, mas sujo que é enxurrada. Quando cê tem dinheiro, vários dele o tempo inteiro. Mas aí depois que acaba, some tudo, sai da aba. Bagulho é embaçado, a gente vale o que tem. Só depois que passa, a gente vê quem é que vem. Fica do seu lado, é sua família, meu chegado. Da minha eu faço parte, mas faça a minha parte. Sustento com trabalho, não sou um homem falho. Mas filho por fazer, sem futuro vou dizer. Cresce abandonado desde quando é bebê. Nosso pai vai te cobrar, na hora certa vai pagar. Depois cê não reclama, olha pro céu e clama. Cada um tem sua sina, desde menino, menina. Tá escrito lá em cima, agora vou mudar o clima. Tem oxi, tem craque, crocodilo é nova fase. E lá no Nordeste os loucos logo fuma base. A saúde e o câncer alastra, sem cura desaba pilastra. A saída a ciência não acha, mas seria contra a pilastra. 2000 e vários, eu de novo. E manda alerta o povo, André sou etc. Que nem andar de bicicleta, dá um rolê, vim te falar, vim te falar. 2000 e vários, ferro e fogo. E manda eu tô no jogo, André sou etc. Que nem andar de bicicleta e falta pouco pra acabar, vou encerrar. Essas mesmo, 2000 e vários, eu de novo. E manda alerta o povo, agradecido a atenção. Valeu a todos de coração, pra quem achou que veria desistência. Ouve aqui a competência, pois enquanto uns nem conhecia, ouvindo rap eu já dormia. Diz meu mano Rick fez, mas esse beat não é de aplique. Eu tomava banho de rap, comia rap. Ah, e no filme esquentava com rap. Carapuça serviu, então veste, etc. Bem acima do que a peste, sempre dando valor de quem no futuro dos moleque investe.